Eu tô chegando, meus irmãos, quebrando a perfeição. Lino, Chris e Ghetto Jam, firmando o som de drill. Eu sou do sereno, eu tô no veneno. Estamos de passagem nesse mundo tão pequeno. Na periferia não preciso de guia. Caio na folia, sem carta de alforria. Cheque meu ritmo, cheque minha rima. Eu estou no alto, mas não estou por cima. A minha mente é minha conduta, diferencia os truta. Esquinas e ruas na noite escura. Bum, bum, bum, bum, sem gambé na captura. Mano quer, mano tá ligado, eu não vou deixar barato. Eu cheguei, tô chegado. É isso aí, nós estamos na área, meus irmãos. Isso aqui é um batuque, isso é mais um som de drag. Lino, Chris, Ghetto Jam, só você pagar pra ver. Lino, Chris, Ghetto Jam, só você pagar pra ver. Lino, Chris, Ghetto Jam.